cagar. Eu não sabia o que fazer e usei a seringa. Viajei num mundo sobrenatural. Era mais divertido, mais fenomenal. E a reencarnação de Lucy. Soube que isso era efeito surreal. Tanto que vi um vulto do Ponziburi e o Avast muito legal. Jogos eletrônicos e virtuais. Como desmatar a Mata Atlântica e jogar jogos legais. E vamos beber Candida. Estava na balada. O amigão dos membros, somos com esse corpo de bala. E fizemos piadas game. Você conhece o Mario? Que Mario? Efeito sonoro do Mario. Jogos eletrônicos e virtuais. Eu jogo jogos muito legais. Vamos desmatar a Mata Atlântica e bebê Candida. Comprei biribinhas em sua homenagem. Fiz tudo isso porque sou legal. Macacos legais. Os macacos dão rabo porque eles são do mais. Use forever. Eu amo o forever player. Yeah, como forever. Meu pau nunca vai cair, never. Yeah, eu gosto de macacos e cachorros. Eu não como porque eu não sou zoófilo. Eu como ovo frito na panela porque eu gosto de ruela. Eu como ruas, eu como asfalto, eu fumo lajota porque eu sou idiota. E eu sou muito foda, eu sou muito foda, eu sou muito foda. Tipo Dante, eu tenho duas armas, duas pistolas e eu gozo com todas elas, as mulheres. Tô me sentindo Crash Bandicoot das rimas. Gosto muito de jogos virtuais e chacina. Faço sexo anal, porque eu sou muito fenomenal. Sou Regis Tadeu. Gosto muito de piada, não vou falar de opinião. Jogos virtuais, eletrônicos. Virtuais. Jogos virtuais, eletrônicos.